Pasta 1. Parte 1. Como ser um trabalhador consciencioso? Estudar o caminho do Buda é estudar a si mesmo. Dogen Zenji, Genjokoa. Uma das grandes belezas dos ensinamentos do Buda é que eles sempre chamam nossa atenção para nós mesmos, para nossa mente. Tudo o que sentimos e fazemos é gerado pela mente. Isso significa que você pode seguir o caminho do despertar sem se importar com aquilo que os demais estão fazendo ao seu redor. Seu despertar e seu crescimento não dependem dos outros. Você pode considerar esse pensamento assustador, pode considerá-lo libertador. Algumas pessoas querem colocar sua fé e seu futuro em mãos alheias. Dois pontos. Entre aspas. Diga-me o que devo fazer, chefe, e eu faço, dizem. Entre aspas. Imagina-se que os líderes tenham respostas. É para isso que eles recebem aqueles salários, enfatizam. Entre aspas. Eu só trabalho aqui. Não crio as regras. Esquivam-se. Para essas pessoas, pode ser perturbador, ou no mínimo, incômodo, notar que o destino ou karma está simplesmente em suas próprias mãos. Outros podem considerar a mensagem do Buda como algo extremamente estimulante. Dois pontos. Entre aspas. Você extrai das coisas aquilo que está disposto a colocar nelas. Sugerem. Entre aspas. Se sou dono do problema, também sou dono da solução. Lembram. Entre aspas. Crio o meu próprio futuro através do meu pensamento, minhas decisões, minhas ações e minha postura. Asseveram. Para essas pessoas, a natureza profundamente pessoal da atenção e do despertar é empolgante, e seguir seu caminho é fortemente gratificante. Essas pessoas têm sorte. Dois pontos. São bodhisattvas. Entre parênteses, seres que se concentram no despertar. Mas, na maioria, ainda não somos bodhisattvas, pelo menos não de forma consistente. Temos sentimentos conflitantes sobre a perspectiva de sermos trabalhadores conscienciosos e sobre o caminho que leva a isso. Às vezes, sentimos-nos muito bem, ansiosos para começar, dedicados a prosseguir. Nessas ocasiões, nós também somos bodhisattvas. Em outros momentos, sentimos-nos desencorajados, carentes de orientação, espiritualmente despreparados. Nesses momentos, precisamos de ajuda. Nesta parte, vamos aplicar as palavras do Buda a muitos aspectos do trabalho. Você pode se sentir sem forças para tentar encontrar o emprego certo. Pode ficar hesitante ao saber que o trabalho exigirá certa força e certos talentos. Pode estar procurando novas soluções para velhos problemas. Ou pode simplesmente estar à procura de um endosso para valores e atitudes que há muito você adota no trabalho. Talvez sua natureza de Buda já esteja bem desenvolvida. Seja qual for seu interesse ou necessidade, o Buda tem sabedoria para você. Seu exemplo e seus ensinamentos podem ajudá-lo a pôr em prática sua vida espiritual e a trazer seu trabalho para a vida. Nestas respostas, geralmente o Buda volta a dois ensinamentos fundamentais. Primeiro, ninguém é incompetente. Todos nós temos, no íntimo, a natureza do Buda. Segundo, sempre temos opções. Estar desperto é uma opção sempre. Consciencioso ou inconsciente, a escolha é nossa. Parte 1. A escolha de um trabalho consciencioso. Criar um meio de sustento correto. Quais as vantagens de um trabalho consciencioso? Como não existe nada para se conseguir, o Bodhisattva vive conforme a perfeição da sabedoria, sem obstáculos na mente, sem obstáculos, e por isso, sem medo. o Sutra do Coração. Quais as vantagens de um trabalho consciencioso? O Buda diria simplesmente que são as vantagens do despertar, pois o trabalho consciencioso leva o despertar ao local de trabalho. Isso é verdade, pois, fundamentalmente, o despertar é o estado no qual estamos plenamente conscientes, com a mente plena, com a mente repleta da realidade. A primeira pessoa a ver o Buda, depois que ele despertou, perguntou, dois pontos, entre aspas, o que você é? O Buda respondeu, dois pontos, entre aspas, eu sou o desperto. Iluminar-se é estar desperto para a realidade da realidade. Assim, a pergunta se transforma em, dois pontos, abre aspas, realidade, o que é isso e por que eu deveria querer despertar para ela? Fecha aspas. E a resposta é, abre aspas, a realidade é a interconectividade de todas as coisas e você quer despertar para ela, porque ela o liberta de suas limitações. Fecha aspas. Despertar barra iluminação. A consciência plena da realidade, isso é, a essência do budismo, e não há motivo para que não possa ser também a essência do trabalho. O trabalho consciencioso desperta o local de trabalho e o mundo. A, entre aspas, perfeição da sabedoria, descrita pelo Sutra do Coração, é uma prática espiritual budista. Mas o que significa? A prática do trabalho pode ser uma prática espiritual. E a prática espiritual budista consiste em sermos conscienciosos. Logo, essas esferas da vida não estão separadas. E essa não separação não visa a obtenção de alguma coisa. Trata-se de se estar presente no trabalho ou em casa, sem obstáculos e sem medo. Entre aspas, o que vem primeiro pode ser sua dúvida. Entre aspas, a atenção ou o trabalho consciencioso? Bem, onde você está neste momento? Faça o trabalho do momento. Dê o primeiro passo. É claro que o primeiro passo não é a viagem toda, e nem a primeira resposta é o livro todo. Siga em frente. Como escolher a carreira certa ou o emprego certo? Certa vez um caçador de aves disse ao mestre, dois pontos, abre aspas, minha família sempre foi de caçadores de aves. Separarmos, vamos passar fome. Mas, mesmo fazendo esse trabalho, entre aspas, maléfico, posso atingir o estado do Buda? Fecha aspas. O mestre respondeu, dois pontos, abre aspas, a mente vai para o inferno, não o corpo. Assim, quando você matar uma ave, tome sua mente e mate-a também. Fazendo isso, você pode atingir o estado do Buda. Fecha aspas. Suzuki Shosan Huangqiu. Em algum momento, quase todos se perguntaram, dois pontos. Abre aspas. Como descubro a carreira certa, o emprego certo, no qual me sentirei realizado e feliz? Fecha aspas. Se você está buscando respostas nos ensinamentos do Buda, essa pergunta é particularmente importante, pois parte do núcleo essencial do budismo, o nobre caminho óctuplo, consiste em se ter um meio de sustento correto. Em palavras simples, isso significa ter um trabalho que ajude, em vez de prejudicar todos os seres vivos. Quando o Buda levou o trabalho para a vida espiritual, levou a espiritualidade para a vida laboral. Ganhar a vida de maneira correta é ser como o Buda no trabalho. Para muitas pessoas, este é um problema sério. E se você trabalha para uma empresa que fabrica instrumentos de destruição? E se você trabalha numa organização cuja missão fundamental não está alinhada com seus próprios valores? Ainda assim, seu trabalho pode ser consciencioso? Você ainda pode almejar um meio de sustento correto? A resposta do mestre Zen Suzuki É bem interessante. Ele ensinou que devemos nos esforçar ao máximo para não causarmos mal a outros seres vivos, e mesmo assim, ele concilia a iluminação com a caça a pássaros. Como isso é possível? Ao que parece, o principal problema não é o que seu corpo está fazendo, mas o que sua mente está fazendo. Naturalmente, mente e corpo estão intimamente ligados, e um costuma acompanhar o outro na vida cotidiana. Mas isso não precisa ser sempre assim. É possível ter o corpo entretido com uma atividade e a mente focada em outra coisa. Aqui, ele aconselha o caçador de aves a matar a ave se realmente for necessário. Abre parênteses. Ele reconhece que as pessoas precisam ganhar a vida. Fecha parênteses. Mantendo a mente não no ato de matar a ave. Entre parênteses, o que seria um meio de sustento errado. Mas em matar a mente, ou seja, matar o desejo e o apego. Uma solução criativa que leva em conta o poder que nosso ambiente exerce sobre nós. Há momentos em que causamos danos, sem ter a intenção de fazê-lo. Evidentemente, o Buda nunca aceitaria isso como uma solução de longo prazo. Ele incentivaria o caçador de aves a trocar de profissão, se possível. Caçar aves não é mesmo um meio de sustento correto, mas talvez, num determinado momento, não haja outra escolha. Você precisa se alimentar e dar comida para seus familiares. E isso significa que você precisa se sustentar de maneira equilibrada. É preciso se esforçar bastante para manter a mente pura até poder encontrar um trabalho que seja um meio de sustento correto. Qualquer que seja o seu trabalho, você pode buscar a iluminação e, de modo geral, pode transformar um trabalho monótono ou pouco gratificante em trabalho consciencioso, mudando a forma como você pensa em seu trabalho, mudando sua predisposição. Você pode ser um lixeiro no espírito do amor e do serviço e estar rumando para o estado do Buda. Não há dúvidas de que a coleta de lixo é um meio correto de vida, enquanto um cargo criativo e com alto salário numa atividade corrupta e gananciosa não é. Qualquer que seja o seu trabalho, comece por ele. Adote a mente correta e dê o primeiro passo nesse caminho. Sim, o caminho pode levá-lo a mudar de carreira, mas o Buda não exige que você se prejudique ao fazê-lo. Em última análise, só uma carreira que ajude a todos fará com que você se sinta verdadeiramente realizado. O que significa ser um grande funcionário? O bom funcionário serve a seu empregador de 5 maneiras. 2 pontos. Levantando-se e começando a trabalhar antes dele, parando depois dele, tomando de seu empregador apenas o que lhe é dado, esforçando-se por trabalhar direito e preservando o nome de seu empregador. Digha Nikaya, 31. Se você já se perguntou o que pode fazer para se tornar estimado pelo chefe, para ser um bom funcionário, o Buda tem algumas palavras sábias para você. Volte ao que existe de mais básico. Esqueça a bajulação. Ninguém se impressiona com isso. Para ser um bom funcionário, comece fazendo um ótimo trabalho. Eis as 5 sugestões dadas pelo Buda. 2 pontos. 1. Levante-se e comece a trabalhar antes de seu chefe. Não há mal em chegar ao trabalho um pouco antes da hora. Você estará calmo e composto no início do dia. 2. Pare de trabalhar depois de seu chefe. Mostrar disposição para ficar um pouco mais, a fim de terminar algumas pendências ou para ajudar um colega. É uma excelente maneira de mostrar que você tem disposição para ir um pouco além. E no mais das vezes, esses momentos de quietude são os mais produtivos do dia. 3. Só pegue de seu empregador aquilo que lhe é dado. Não pegar o que não é nosso é um dos 5 preceitos básicos do budista. Pode parecer inofensivo levar para casa um lápis, ou uma chave inglesa, ou alguma coisa pequena, mas, na verdade, isso é furto, e é o primeiro passo numa longa espiral descendente. Talvez todo mundo faça isso, mas você não quer ser como todo mundo quer. Você quer ser autenticamente você. 4. Esforce-se por fazer bem seu trabalho. Isso pode parecer óbvio, mas muita gente faz apenas o suficiente para cumprir a ordem. 3 pontos. E depois se pergunta por que sua carreira não deslancha. Não perca tempo com planos ou devaneios. O Buda sempre se concentrou no esforço. Em última análise, acima de tudo, faça um ótimo trabalho. 5. Preserve o nome de seu empregador. Para a maioria das pessoas com quem você se encontra, você é a sua empresa. Esteja no trabalho ou fora dele, fale bem de seu empregador e represente-o bem em sua comunidade. Isso vai voltar para você e o recompensará de maneiras surpreendentes. O que é preciso para ser um ótimo funcionário? É claro que você pode acrescentar diversas coisas a essa lista, mas o Buda coloca tudo de maneira simples. 2 pontos. Comece pelo básico. É possível ter autoestima e ainda assim ser um Buda? Como a rocha sólida não oscila sob o vento, o sábio não se abala nem pelo elogio, nem pela acusação. Dhammapada, 81. Talvez você tenha ouvido falar que o Buda negava a existência do eu. Sejamos claros. 2 pontos. O Buda nunca negou o fato de que vivenciamos o mundo e a vida por meio de um eu. Este eu é importante e requer atenção. O que o Buda negou foi a permanência desse eu. Nossos eus surgem e se vão. Existem em seus relacionamentos e experiências coisas que mudam constantemente. O Buda respeita a necessidade de autoestima. Neste mundo, o eu precisa se sentir positivo consigo mesmo. Ele o adverte de que você não deve se deixar levar pela opinião dos outros a seu respeito ou de seu trabalho. Você sabe que fez o melhor trabalho e você é a melhor pessoa para julgar suas próprias ações. Não abra mão de sua autoconfiança, permitindo que as opiniões alheias determinem se você se sente bem ou mal a seu próprio respeito. Se você deixar os elogios ou as críticas dos outros afetarem seu senso de autoestima, será sempre escravo da opinião alheia. De certo modo, aquilo que os outros pensam a seu respeito não é de sua conta. A pedra se importa com o que o vento pensa dela? A pedra simplesmente continua a fazer o que quer. O mesmo fazem os Budas, e você pode fazer o mesmo. É óbvio que as pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Também é verdade que as pessoas que produzem bons resultados se sentem bem consigo mesmas. O que vem primeiro? A autoestima ou os bons resultados? O Buda nos diria que não importa o que vem primeiro. Se você se sente bem consigo mesmo, é bem provável que já esteja produzindo bons resultados. Se você não se sente bem consigo mesmo, tente produzir bons resultados e veja como sua autoestima aumenta. Em vez do atual, entre aspas, poder do pensamento positivo, o budismo enfatiza o, entre aspas, poder da realização positiva. Entre em ação e veja como isso melhora seu humor, às vezes na mesma hora. A ação alivia a ansiedade. Também ajuda a elevar a autoestima e pode até abrandar a depressão. Por isso, se sua autoestima não é exatamente aquela que você gostaria que fosse, Tire seu traseiro da cadeira. Talvez o Buda dissesse isso de outra maneira, mas não de forma menos contundente. Haja tendo consciência de que está fazendo o que é certo, mesmo que não se sinta positivo. Neste cenário, o pensamento vai acompanhar a ação. Como lidar com distrações? Buscando o silêncio, ele ouve cada um dos sons. Stephen Sunfield. Entre aspas, a poem for those of you who are sometimes troubled by barking dogs and low-flying jets. Entre parênteses, um poema para aqueles que às vezes se incomodam com cães que ladram e jatos que voam baixo. Em American Zen 1. O poeta Steve Sunfield não é psicólogo, mas é budista e com certeza percebe a ironia do controvertido relacionamento entre a concentração e a distração. Se nos distraímos com tanta facilidade, o que podemos fazer para ter melhor foco a ponto de concluirmos nossos projetos? O Buda nos aconselha a treinar a mente, especificamente pela meditação e outras formas de disciplina espiritual. Ter a mente treinada é bom, porque nos permite manter o foco naquilo que é importante. A mente treinada é tranquila, pois nela não há desordem. Não sentimos mais a ansiedade da mente de macaco, que tagarela incessantemente, e nem ouvimos os milhares de sons que nos tomam de assalto. Não podemos deter nossos ouvidos, mas podemos deter, ou pelo menos acalmar, a mente. Como? Adote uma prática espiritual, seja qual for, dois pontos. Uma arte marcial como o Aikido, uma prática meditativa como o Zazen ou a meditação transcendental, uma disciplina física como o Hatha Yoga, uma prática devocional como a leitura de escrituras ou preces, ou mesmo um jogo complexo como o xadrez, não importa. Basta praticar alguma coisa. Pode até ser a simples atenção enquanto come, dirige ou escova os dentes. A prática treina a mente, e a mente treinada é uma coisa boa. A melhor opção é procurar à sua volta e escolher alguma coisa de que você goste. Se treinar de maneira satisfatória, simplesmente vai fazer isso cada vez mais. Ao fazê-lo, sua mente vai aperfeiçoar o foco e mantê-lo por mais tempo. Nos limites deste livro, não podemos treinar sua mente por você, mas eis uma sugestão para principiantes. Dois pontos. Quando se sentir distraído, irritado ou sonolento, aceite o fato. Não o negue. O treinamento começa aí. Dois pontos. Reaja positivamente ao negativo. Agora, fortaleça o positivo, levando a mente de volta à respiração. Pare de se mover, relaxe, respire fundo. Não pense, basta respirar naturalmente e deixar a mente descansar nessa respiração. Se ajudar, conte as respirações. Conte até 10. Deixe de lado todos os outros milhares de coisas. Agora, volte ao momento. Você treinou para encontrar forças diante da distração. Use a força desse foco na respiração e aplique-a à sua tarefa. Pasta 2. Iluminação prática. Corte lenha, carregue água. Por que devo ter a mente do principiante? Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa. Está aberta para tudo. Na mente do principiante, há muitas possibilidades. Na mente do especialista, há poucas. Junryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind. Entre parênteses, mente zen, mente de principiante. 1. A maioria das pessoas acha importante ter muitos conhecimentos e se esforça para tentar impressionar os outros como aquilo que sabe. Neste texto merecidamente famoso, Suzuki Hoshi, asterisco, enfatizou exatamente o limite dessa atitude diante do conhecimento e da experiência na vida profissional. Nota de rodapé, asterisco. Consultar glossário de termos budistas para maiores explicações. Entre parênteses, N.T. Fim da nota de rodapé. Para compreender o que meus clientes querem e saber do que necessitam, preciso cultivar a mente do principiante. Para que me ensinem, preciso ter um espaço aberto para o aprendizado. Conta-se há muito uma história zen sobre um professor que visita um renomado mestre zen e que, em vez de ouvi-lo, fica falando daquilo que sabe. O mestre enche a xícara de chá do professor e continua a despejar a bebida. Quando o professor lhe pergunta o que o mestre está fazendo, este lhe diz, dois pontos, abre aspas, como esta xícara, sua mente está cheia. Como posso lhe ensinar o zen sem que você esvazie antes a sua xícara? Fecha aspas. Se quiser se abrir para as, entre aspas, muitas possibilidades de Suzuki, abandone ideias preconcebidas, faça a si mesmo perguntas ponderadas e, acima de tudo, ouça e aprenda. Isso é válido em situações como lidar com um novo funcionário, uma nova tarefa, uma nova carreira ou um novo desafio no mercado. Há momentos em que os empresários mais astutos deixam de lado aquilo que pensam, que sabem e adotam a mente do principiante. Como você pode usar a mente do Buda para estabelecer prioridades? O sábio que se apressa quando é hora de se apressar e que reduz seu passo quando é certo ir devagar é profundamente feliz, porque suas prioridades estão alinhadas. Theragata, 161. Peter Drucker, o avô dos modernos consultores de negócios e pensadores empresariais, diz que o desafio do gerente moderno é que ele sabe que 10 coisas precisam ser feitas, mas só há tempo para fazer 6. Ele precisa escolher as 6 acertadamente e depois voltar para casa à noite sem se preocupar com as 4 que precisou deixar de lado. O Buda diria que a frase de Drucker se aplica a todos, não apenas a gerentes. Trabalhamos em ritmo rápido e nosso tempo é muito exigido. A questão não é encontrar mais tempo, mas aproveitar ao máximo o tempo de que dispomos. Nosso verdadeiro desafio não está no tempo curto, mas na priorização eficaz. Devemos escolher aquilo que é mais importante para a nossa felicidade e nosso sucesso na vida e no trabalho. Especialistas em gestão do tempo apresentam diversas ferramentas e técnicas úteis. Eis alguns exemplos. Dois pontos. Use uma classificação ABC para distribuir projetos e tarefas em categorias. Depois, faça primeiro as coisas com prioridade A, em seguida as de prioridade B, e só faça aquelas com prioridade C, caso tenha restado algum tempo. Ou então, identifique o que é urgente e o que é importante, e faça primeiro aquilo que é urgente e importante. Depois, faça as coisas importantes, mas não urgentes. Quanto aos itens, que não são nem importantes nem urgentes, não os faça. Se tiver dificuldades para estabelecer prioridades em seu trabalho, peça a ajuda de alguém, seu chefe ou um colega de confiança. Geralmente, podemos enxergar com mais clareza as necessidades dos outros do que as nossas, e por isso, a opinião de outra pessoa pode ser uma medida sábia. Trabalhadores sábios entendem que podem aproveitar a sabedoria alheia. Depois de fazer escolhas, nossas ações cotidianas seguem-se a elas. Em vez de correr de um lado para o outro freneticamente, tratando tudo como se fosse uma emergência, corremos quando isso é apropriado e reduzimos o ritmo quando isso é apropriado. É mais difícil do que parece. Fazemos escolhas diferentes e temos percepções diferentes quando estamos em velocidades diferentes. Num trabalho consciencioso, precisamos usar ambas. Como o fato de ser consciencioso ajuda a administrar o tempo? Yun Men dirigiu-se a seus monges e disse, dois pontos, abre aspas, não pergunto nada sobre o que acontece antes do 15º dia do mês. Falem-me sobre o que vem depois. Fecha aspas. Ninguém disse nada, e por isso ele mesmo respondeu, dois pontos, entre aspas, todo dia é um dia bom. The Blue Cliff Record, caso 6. O professor Zen Yunmen não faz perguntas sobre o passado a seu pessoal. Ele sabe que o passado já se foi e que nada mais podemos fazer a respeito dele. Mas ele também não está perguntando nada sobre o futuro, pois sabe que ninguém pode prevê-lo. Ele está fazendo um teste para ver se eles estão se preocupando desnecessariamente com o tempo, passado ou futuro. Está querendo saber do agora, o momento do despertar. Preocupados e perplexos, os monges nada respondem. Talvez possamos nos sair melhor. Yunmen está tentando ensinar-lhes, entre parênteses, e a nós, que é inútil desperdiçar energias lamentando o passado ou preocupando-se com o futuro, pois não podemos controlar nenhum deles. É inútil dividir nossos anos e dias, viver como se fôssemos calendários. Do ponto de vista puramente zen, não existe futuro ou passado. Não somos como calendários. Somos mais como relógios. Vemos as horas tal como se desenrolam. Nossos ponteiros apontam sempre para o agora. Não existe o 15º dia, nem algum dia antes ou depois dele. Tudo com o que realmente temos de nos preocupar é o dia de hoje, e o dia de hoje é um dia muito bom. Se o Buda nos dissesse, entre aspas, tenha um bom dia, ele não estaria apenas sendo gentil, ele estaria nos desafiando a fazer isso. O núcleo da gestão eficaz do tempo foi, é e será a atenção que damos a este momento. O Buda tem alguma sabedoria sobre a procrastinação? Entre aspas, está frio demais, quente demais, tarde demais. Com desculpas como essas, as pessoas se esquivam do trabalho e o momento passa por elas. Teragata, 231. Quem de nós nunca praticou a procrastinação? É tão sedutora e parece tão inofensiva quando sucumbimos a ela. Abre aspas. Ah, depois eu lido com este projeto. Agora estou sem tempo para ele. Fecha aspas. Entre aspas. Quem consegue trabalhar com este calor? Abre aspas. Amanhã eu dou estes telefonemas. Já está tarde. Com certeza todos já foram para casa. Fecha aspas. Abre aspas. Primeiro vou cuidar destes detalhezinhos e deixar a tarefa maior para quando estiver com mais tempo. Fecha aspas. Sei, sei. Algumas dessas razões podem até conter certa dose de verdade. Infelizmente, na imensa maioria das vezes, a janela da oportunidade se fecha e nós nos chutamos. Entre parênteses, ou alguém nos chuta por perdermos nossa chance. O sábio conhece os perigos da procrastinação e resiste ao canto da sereia que lhe diz para deixar para amanhã. Se você adiar alguma coisa uma vez que seja, começará a estabelecer um padrão que flui de sua resistência interior. Se outras pessoas, sentindo-se como você, seguirem seu exemplo, você terá criado a cultura da procrastinação. Sua equipe começará a ficar para trás. Em vez disso, o sábio olha de frente para sua procrastinação e vê a resistência por trás dela. Sabe que a resistência não é só normal como valiosa. Dois pontos. Ele pergunta de onde vem a resistência. sabendo que vai aprender alguma coisa vital sobre si mesmo e sobre sua relação com a tarefa diante dele. Ele pode pedir a ajuda de outras pessoas para superar sua resistência. Pede ajuda a seu mentor ou coach, ou se associa a um colega ativo, alguém com quem ele pode contar sempre que precisa de ajuda para enfrentar uma situação problemática. Aprende e depois age, fazendo com que o momento tenha sentido. Agindo conscienciosamente no momento, ficamos à frente da curva e podemos estabelecer as condições. Fluímos com o Tao. Abre parênteses, expressão chinesa que significa, entre aspas, caminho, o movimento de tudo que existe. Fecha parênteses. Se o Buda falasse latim, talvez dissesse, dois pontos, entre aspas, carpe diem, asterisco. Nota de rodapé, asterisco, aproveite o momento, entre parênteses, n.t. Fim da nota de rodapé. O que fazer com o excesso de e-mails? Está totalmente em aberto, nada falta, nada sobra. Mantenha ou rejeite e você perde sua qualidade essencial, Sengkang, entre aspas, Trusting in Mind. O terceiro ancestral Zen, Sengkang, descreve o grande caminho, o caminho dos sábios. Não há, entre aspas, demais nele. Nós é que criamos categorias como, entre aspas, em excesso e, entre aspas, pouco. Na mente do Buda há apenas aquilo que existe. Não há avaliações de excesso ou insuficiência. E como não há avaliações, também não há atenção provocada por julgamentos e apreciações. Nada falta e nada sobra. E isso pode parecer uma maluquice aos olhos daqueles que trabalham hoje em dia, que convivem com inúmeros julgamentos, avaliações e críticas. O problema é que contamos para nós mesmos, entre parênteses, e para os outros, histórias sobre como as coisas, entre aspas, deveriam ser, e depois ficamos aborrecidos, porque as coisas não acontecem do jeito que queríamos. Nossos, entre aspas, deve e, entre aspas, precisa, causam-nos sofrimento, entre aspas. Não foi esta a vida que pedi, mas as coisas que acontecem em nossa vida não está sob nosso comando. A vida acontece em seus próprios termos, não nos seus e nem nos meus. A mente do Buda avalia seus e-mails, as pilhas de papel em sua mesa, o trabalho em sua maleta e diz simplesmente, dois pontos, entre aspas, assim. A mente do Buda não sofre porque não tem ideias preconcebidas sobre o volume de e-mails, três pontos, ou sobre qualquer outra coisa. Sem sofrer, estamos livres para lidar com os e-mails em si, sem a distração do apego à nossa realidade imaginária e sem a rejeição à nossa efetiva realidade. Estamos livres para encontrar a facilidade da abertura. Como podemos evitar a perda de tempo com a navegação no cyberespaço? O website que você procura não pode ser localizado, mas existem inúmeros outros. Joy Rotke, em, entre aspas, Haiku Error Messages, em 21ST Century Challenge, quadrado 4, salon.com. O Buda gostaria muito de conhecer o mundo infinito do cyberespaço e suas intermináveis possibilidades. Viria nele um reflexo do universo infinito à nossa volta. Dois pontos. Vasto, complexo, maravilhoso de se contemplar, cada pedacinho da grande web potencialmente ligado aos demais. Desorganizada, mudando sem cessar, vulnerável a ataques, mas indestrutível. Em última análise, a web reflete de fato nosso mundo. E justamente porque ela reflete nosso mundo, podemos nos perder nela. Sucumbimos à sedução de seguir só mais um link, conferir só mais um site. Eis algumas dicas para romper esse ciclo. Dois pontos. Primeiro, nada de atividade pessoal na web e no trabalho. Na verdade, essa não é uma dica, dois pontos, é uma regra. Segundo, estabeleça um limite para a navegação. Conhece a expressão, entre aspas, existe um aplicativo para isso? Bem, há vários, use um. Terceiro, a cada 15 minutos, mais ou menos, pergunte-se, dois pontos, entre aspas, qual o melhor uso para meu tempo neste exato momento? Responda com sinceridade, entre parênteses. Você pode usar essa dica o dia inteiro, não apenas online. Finalmente, quando você chegar a se perguntar se está sendo produtivo ficar plugado, será hora de se levantar e se afastar do computador. Assim como nunca podemos satisfazer nosso desejo interminável de prazeres mundanos, nunca podemos saciar nosso desejo interminável de prazeres virtuais. O website que você procura não pode ser localizado. Você pode usar seus sentidos para buscar prazeres ou pode usar ferramentas de busca, mas sua satisfação só virá quando você buscar em seu íntimo e não encontrar ninguém a quem satisfazer. Por sorte, embora não tenha sido possível localizar o website, também não foi possível localizar o usuário. Como você pode realizar a tarefa de vender sem se vender? A grande nuvem chove sobre todos os seres, sejam de natureza superior, sejam de natureza inferior. Sutra do Lótus 5. Os vendedores é que fazem chover em suas empresas. Os fazedores de chuva têm sua dança mágica, levando chuva nutritiva para que seus negócios cresçam. Não cabe a eles julgar, apenas servir. Para que a dança do fazedor de chuva seja eficaz, são essenciais a atenção, o interesse e a bondade que tem para com seus clientes. Se ele é sábio e compassivo, entre parênteses. E lembre-se de que essas são as duas grandes virtudes do budismo. Ele não faz visitas de vendas, faz visitas de atendimento. Ele sabe que sua tarefa principal consiste em ajudar seus clientes a terem mais sucesso. Seu trabalho é proporcionar o que seus clientes necessitam. Quando ele faz chover bondade sobre seu cliente faz chover reconhecimento na forma de dinheiro para o fazedor de chuva e sua empresa. Nesse modelo de negócios movido por valores, servir aos outros é fundamental e o dinheiro é o subproduto do serviço proporcionado. O fazedor de chuva que não se posiciona com a mente certa, ou seja, a mente do Buda, perde de vista a essência dos negócios. Esse vendedor pensa que a meta é extrair aquilo que pode de seus clientes. Ele fez do dinheiro um objeto de veneração e fará qualquer coisa para obtê-lo. Esse fazedor de chuva vendeu sua alma em troca do sucesso, mas na verdade não terá sucesso algum. Os clientes são astutos e, mais cedo ou mais tarde, vão perceber que ele não está nem um pouco interessado em servi-los. Está simplesmente interessado no que pode conseguir deles. É provável que seus clientes troquem de vendedor, se puderem, preferindo fazer negócios com um que se importe sinceramente com suas necessidades. O fazedor de chuva, que é sábio e compassivo, incorpora essas virtudes até no ato da venda. Parece estranho? É que desassociamos falsamente a virtude do mercado. Com efeito, vender bens ou serviços que você sabe que são úteis é algo sábio. Vendê-los a pessoas que podem realmente se beneficiar deles é compassivo. O mesmo se aplica à fala correta, que transmite algo verdadeiro e útil ao mesmo tempo. Aqui temos vendas corretas, a venda de algo que é inofensivo e útil para a pessoa certa. Essa é a base de uma economia budista. O que o Buda diria sobre trabalhar em algo realmente desagradável? O Buda disse que, se precisarmos mesmo, teremos de fazer algumas coisas ruins, mas nunca fazê-las apenas porque alguém nos pediu. The Precious Jewel of the Teaching, 12, citando o Ratnavali. Às vezes, pedem-nos para fazermos coisas no trabalho que não temos vontade de fazer. Alguém precisa fazer esse trabalho, e às vezes, esse alguém é você. A tarefa desagradável pode ser um projeto especial ou ser parte de seus deveres habituais. Entre as tarefas desagradáveis, incluem-se despedir pessoas, cortar o orçamento, lidar com conflitos, resolver confusões, trabalhar sob circunstâncias difíceis e ou com pessoas difíceis. Essas tarefas podem ser desagradáveis em termos físicos, emocionais ou morais. Toda organização tem sua dose de deveres desagradáveis e de tarefas ruins, e alguém tem de cuidar delas. Mas as tarefas ruins geram nas pessoas que seguem a sabedoria do Buda uma pergunta interessante. Ele diz que, só porque lhe pediram para realizar essa tarefa, você não é necessariamente obrigado a fazê-la. Como assim? Ele é doido? Como você pode dizer não para uma tarefa desagradável que lhe pediram para fazer em seu trabalho? O que seu chefe vai dizer? Todos nós precisamos aceitar as responsabilidades e todos nós temos de realizar nossa cota de tarefas desagradáveis, mas não precisamos realizar todas e não temos de realizá-las só porque alguém nos pediu. O Buda diz que você deve perguntar, dois pontos, entre aspas, isto é algo que eu preciso mesmo fazer? Sua resposta a essa pergunta vai surgir de suas respostas às várias dimensões dela. Dois pontos. Abre aspas. Esta tarefa precisa genuinamente ser feita? Serei eu a melhor pessoa da organização para realizá-la? A realização desta tarefa é um teste pelo qual preciso passar? Fecha aspas. E, finalmente, aquela que deve ser a pergunta mais importante. Dois pontos. Entre aspas, posso aprender algo no processo de realização desta tarefa? Se você for capaz de aprender algo com uma tarefa desagradável, vai precisar realizá-la. Se a tarefa desagradável parece sem sentido e você não vê nela explicação ou justificativa, é melhor conversar com seu chefe e ver se é possível encontrar uma alternativa. Mais fácil falar do que fazer, claro. Mas a própria experiência de ter essa conversa com seu chefe já pode ser uma poderosa ferramenta de aprendizado. Talvez a tarefa desagradável não seja a única experiência de aprendizado. O modo como você pensa nessa tarefa e reage a ela podem ser a verdadeira oportunidade de aprender alguma coisa.